Eu sempre me pergunto o que está acontecendo, se todos estão me ouvindo, se todos estão me entendendo. É difícil saber, não basta ver para crer. Todos cantando e dançando, todo mundo curtindo, mas pra onde será que as minhas ideias estão indo? Tô percebendo que há anos, manos vem insistindo, sofrendo até ameaças por denunciar. Daqui mandando mensagens pro povo assimilar. Meu Deus, minha cabeça girando, decepção batendo, e eu não quero admitir se é isso mesmo que estou vendo. Manos se viciando, outros de morte jurando. Sou eu falando de passe, vendo tudo aumentando. É, mano, uma vida é um jogo onde só há uma regra, e essa regra é vencer. Mas infelizmente muitos não querem entender. Adversário de si mesmo já foi tudo a perder. E enquanto tudo aumenta cada vez mais, inferno social, problemas nacionais. Por quê? Nacional, isso não é mal. E novamente eu me pergunto o que tem havido. Ele está sendo entendido ou apenas curtido? Ele está sendo entendido ou apenas ouvido? O que tem havido? Se é que me entende. O que tem havido? Se é que me entende. Ha. Caras cansados de ouvir que não se devem dar brecha, porque mais cedo ou mais tarde chega alguém e te fecha. Fato por eles ignorados, continuam bem safados, te ferrando a qualquer preço, atrasando vários lives. Manos de mentira, não entendem nada, se julgando muito bons na sua vida, uma cilada. E eu continuo me perguntando então, para por aqui não, vai bem mais longe a questão. Se é que me entende, mano, essa é a ideia. Pode crer, reflexão. Então chega chegando. Realidade, entendimento, e o rap vem à tona. É reação de uma forma onde os elementos funcionam, mas infeliz de quem não vê. E a conscientização é verdadeira razão do nosso velho movimento, que fuzila a ignorância, elimina a violência. Achadas positivas libertando a consciência. Mas é bom lembrar, não basta ser pensador. A nossa cara é de um povo que aprende com a dor. Nós somos rappers realistas, sim. Nossa cultura é real, onde se abana a fumaça de um som comercial. Rap nacional, som original. Realidade é dura, pois não é comercial. Eu disse rap nacional, som original. Realidade é dura, pois não é comercial. Eu disse rap nacional, som original. Realidade é dura, pois não é comercial. Sempre dizendo a verdade, sendo homem de fato. Aqui não é cantar besteiras para o aplauso dos fracos, pois essa guerra é dura, mas nosso trampo é sério. Só encontrando a vitória quem realmente procura. Porque aqui continuamos armados até os dentes, disparando rajadas de ideias conscientes. Paz é a nossa munição, que informa todos os manos nossas bases de união. Que grafitando ou dançando ou com o microfone na mão, é necessário que se entenda, ha, a nossa forma de expressão. Que fique claro então. Rap nacional, som original. Hip hop na veia, entendimento é natural. Eu disse rap nacional, som original. Hip hop na veia, entendimento é natural. Essa é a ideia. Refletir. Entender. A nossa música é a nossa arte. É necessário que todas as pessoas envolvidas de algum modo com o nosso movimento entendam e façam a sua parte. Dimensão Negra, Baixada Santista, Rap Nacional, insista. Paz.